Cheiro 45, página 446, capítulo 34. Pai. Papá? Repeti alterada. Papá? Ao abrirem a porta, Jamie convertera-se em pedra. Naquele momento recompôs-se bruscamente para recolher a colcha caída. Depois tirou o cabelo da cara, cravando na rapariga um olhar fulminante. O que diabo estás aqui a fazer? Interpelou. Nu, com a barba vermelha e enrouquecido pela fúria, apresentava um aspecto tremendo. A rapariga deu um passo atrás, insegura, mas firmou o queixo e sustentou-lhe o olhar. Vim com a mamã. Um disparo no coração não teria causado tanto efeito em Jamie. Teve um violento sobressalto e do seu rosto desapareceu a cor, que voltou rapidamente ao ouvir as pisadas aceleradas na escada. Então saltou da cama, lançando-me apressadamente o cobertor e pegando nas suas calças. Mal se tinha vestido, quando outra silhueta feminina irrompeu pelo quarto e se deteve bruscamente, com os olhos fora de órbita, fixos na cama. Então era verdade. Voltou-se para Jamie, cerrando os punhos. É verdade. É a bruxa Sassenach. Como pudeste fazer-me isso, Jamie Fraser? Cala-te, Leary, disparou ele. Eu não te fiz nada. Só ao ouvir o nome reconheci. Há mais de 20 anos, Leary Mackenzie era uma esbelta rapariga de 16 anos, com pele como pétalas de rosa, cabelo como raios de luar e uma violenta paixão não correspondida por Jamie Fraser. Tinha engordado muito e as mechas que escapavam da sua coifa tinham a cor da cinza, mas os olhos que fixou em mim tinham a mesma expressão de ódio de outros tempos. Ele é meu, rosnou, batendo com o pé no chão. Volta para o inferno de onde vieste, vai e deixa-me em paz. Como eu não dava sinais de lhe obedecer, olhou em redor à procura de uma arma. Ao ver o jarro de água, apoderou-se dele para mo arremessar. Mas Jamie arrebatou-lhe da mão e segurou-a pelo braço com tanta força que a fez gritar. Desce, ordenou. Depois falarei contigo, Leary. Como se fosses falar comigo, gritou ela. E com a mão livre, arranhou-lhe a cara desde o olho até ao queixo. Ele segurou-lhe o outro punho para a levar para o corredor. Depois fechou a porta à chave. Quando se voltou para mim, eu estava sentada na beira da cama a vestir as minhas meias com as mãos trêmulas. Eu posso explicar-te, Claire, disse. Não creio. Escuta-me. Jamie bateu com o punho na mesa com um estrondo que me fez saltar. É melhor dar explicações à tua filha, observei, passando a anágua pela cabeça. Não é minha filha. Não? Pus a cabeça de fora da anágua. E também não estás casado com Leary? Estou casado contigo, maldita sejas, gritou, golpeando de novo a mesa. Não me parece. Sentia muito frio e o meu vestido estava atrás de Jamie. Preciso da minha roupa. Não vais a parte nenhuma, Sassenach. Antes tens de... Não me chames assim, gritei, para surpresa de ambos. Ele olhou-me por um instante, depois assentiu com a cabeça. Está bem, disse baixinho. Olhou de soslaio para a porta, ainda a reverberar depois de ter sido empurrada com força. Respirou fundo e endireitou os seus ombros largos. Eu vou esclarecer as coisas. Depois falaremos, eu e tu. Não saias daqui, Sass. Claire. E recolheu a camisa para a vestir com um gesto violento. Destrancando a porta, saiu para o corredor e fechou-a novamente atrás dele. Levantei-me para pôr o vestido. Depois lancei-me na cama, tremendo dos pés à cabeça, com a lã verde feita num novelo nos joelhos. Não conseguia raciocinar. A minha cabeça andava às voltas, circundando o facto essencial. Jamie era casado com a Leary e tinha uma família. E, no entanto, chorara por Brianna. Oh, Bri, exclamei. Oh, Bri, meu Deus. Pus-me a chorar. Em parte pela desagradável surpresa e em parte pela recordação de Brianna. Pensar em Leary converteu instantaneamente a dor em ira. Maldito Jamie. Que tivesse voltado a casar, julgando-se viúvo, era uma coisa. Mas que tivesse casado com aquela rancorosa mulher que me tentara assassinar no castelo de Leor. Claro que ele não sabia disso. Pois bem, deveria ter sabido. Para o inferno com ele. Como pôde aceitá-la? As lágrimas corriam-me copiosamente pela cara. E o meu nariz pingava. À falta de lenço, assoei-me com uma ponta do lençol. Cheirava a Jamie. Pior ainda, cheirava aos dois, com o vago odor almiscarado do nosso prazer. Mentiroso, gritei. E despedacei contra a porta o jarro que Leary me tinha tentado arremessar, causando uma explosão de cacos. Viveriam ali, em Lallybroch? Recordei que Jamie tinha encarregado Fergus de se adiantar, em teoria para anunciar a nossa chegada a Ian e a Jenny, mas também, sem dúvida, para afastar a Leary antes de eu chegar. O que pensariam eles daquilo? Ainda que, obviamente, estivessem inteirados, na noite anterior tinham-me recebido sem dar sinais de o saber. Mas se tinham retirado Leary de casa, o que fazia ela de novo ali? Latejavam-me as têmporas. Precisava de sair dali. Esse era o único pensamento mais ou menos coerente na minha cabeça. De modo que me agarrei a ele. Tinha de me ir embora. Não podia continuar ali na mesma casa que a Leary e a filha. Elas estavam no seu lar. Eu não. Estremeci. O fogo tinha voltado a apagar-se. E pela janela entrava uma corrente de ar glacial. Senti-me gelada até aos ossos, ainda que já me tivesse vestido. Perdi algum tempo a procurar a capa, antes de me recordar que a deixara embaixo, na sala. Alisei o cabelo com os dedos, demasiado alterada, para procurar um pente. Pronta, por fim. Pronta para tudo o que pudesse vir. Enquanto lançava um último olhar em redor, ouvi passos na escada. Não eram passos leves e rápidos como os outros, mas pesados e lentos, decididos. Era Jamie quem subia. E não estava muito desejoso de me ver. Perfeito. Eu também não o queria ver. Preferia ir-me de imediato, sem discutir. O que podíamos nós dizer um ao outro? Ao abrir a porta, retrocedi sem me dar conta do que fazia, até que toquei na cama com as pernas. Então, perdido o equilíbrio, sentei-me. Jamie deteve-se no limiar da porta a observar-me. Barbeara-se e escovara o cabelo antes de enfrentar o problema, como o jovem Ian no dia anterior. Achas que isso ajudará? Perguntei-lhe esboçando um sorriso. Engoliu em seco e lambeu os lábios, mas não respondeu logo. Suspirou e só então respondeu. Não, claro que não. Fechou a porta atrás de si e avançou para a cama com uma mão estendida. Claire, não me toques. Não vais permitir que te explique, Claire? Parece-me que já é um pouco tarde para isso. Queria usar um tom frio e desdenhoso. Para minha desgraça, tremeu-me a voz. Sempre foste razoável, disse ele baixinho. Não me digas como eu sempre fui. As lágrimas estavam quase a verter dos olhos. Mordi os lábios para as conter. Certo. Estava muito pálido. Os arranhões da Leary eram três linhas vermelhas na sua face. Eu não vivo com ela, explicou. Ela e as raparigas vivem em Balrigan, próximo de Broch Morda. Observava-me com atenção, mas eu não disse nada. Foi um grande erro casar-me com ela. Com duas filhas? Demoraste bastante a dar-te conta disso, não? Ele apertou os lábios. As raparigas não são minhas, são do seu primeiro marido. Ah, isso não mudava muito as coisas, mas experimentei uma pequena onda de alívio por Brianna. Há muito que não vivo com elas. Envio-lhes dinheiro de Edimburgo, mas... Não tens de me dar explicações, interrompi. Deixa-me passar, por favor. Vou-me embora. Para onde? Para longe. Para minha casa. Não sei. Deixa-me passar. Não vais a parte nenhuma, replicou decidido. Não me podes impedir. Estendeu as mãos para me segurar pelos braços. Claro que posso. Solta-me já. Não. Cravou-me os olhos semicerrados. De repente, dei-me conta de que, por mais sereno que pudesse parecer por fora, estava tão alterado quanto eu. Não te deixarei ir sem te explicar porquê. O que me queres tu explicar? Atirei, furiosa. Que te voltaste a casar? O que mais queres dizer-me? E tu? Foste uma freira durante estes 20 anos? Inquiriu ele, sacudindo-me um pouco. Não, lancei-lhe ao rosto. Não, que raio! E também não imaginei nunca que tu te tivesses comportado como um monge. Nesse caso? Mas eu estava demasiado furiosa para escutar mais. Mentiste-me, maldito. Não menti. Claro que sim. Sabes perfeitamente. Solta-me, cretino. Dei-lhe um pontapé na canela, que lhe arrancou uma exclamação de dor, mas não me soltou. Pelo contrário, apertou-me com mais força, fazendo-me gritar. Nunca te disse uma mentira. Não, mas ainda assim mentiste. Deste-me a entender que não estavas casado, que não tinhas ninguém, que quase soluçava de ira. Devias ter-me dito quando cheguei. Por que diabo te calaste? Afrouxou os dedos que me sujeitavam os braços. E eu recompus-me para me tentar libertar. Porquê? Insisti, batendo-lhe uma e outra vez no peito com os punhos. Porquê? Porquê? Porquê? Porque tinha medo. Agarrou-me nos pulsos para me atirar para a cama. Depois ergueu-se diante de mim com os punhos cerrados e a respiração acelerada. Porque sou um cobarde, maldita sejas. Não te disse por medo que me abandonasses. Pouco homem como sou, não teria podido suportá-lo. Pouco homem? Com duas esposas? Sou homem, porventura? Querendo-te tanto que o demais não me importa? Sabendo que sacrificaria a minha honra, a minha família, a minha vida para deitar-me contigo, apesar de me teres abandonado? E tens o descaramento de me dizer semelhante coisa? A minha voz, de tão aguda, surgiu como um silvo agudo e cruel. Deitas-me culpa em mim? Não, não te posso culpar. Rodou para um lado, cego. Que culpa tens, se não querias ficar a meu lado para comigo morrer? Como fui tonta, exclamei. Tu obrigaste-me a ir. E agora queres deitar-me a culpa por te ter obedecido? Percorreu-me os olhos, escurecidos pelo desespero. Tive de o fazer, pelo bem da criança. Involuntariamente desviou os olhos para o cabide, onde pendia o seu casaco, com as fotos de Brianna no bolso. Depois baixou a voz. Não, não posso arrepender-me disso, independentemente do preço. Teria dado a vida por ela e por ti. Não te posso criticar por teres partido. Mas culpas-me por ter voltado. Abanou a cabeça. Não, por Deus. Sabes o que significa viver 20 anos sem coração? Não ser nem metade de gente? Acostumar-me a viver com o pouco que resta, enchendo o vazio com o que se encontra à mão? Dizes-me isso a mim? Esforcei-me por me libertar sem sucesso. Claro que sei, maldito cretino. Ou achas que parti para viver feliz com o Frank para todo sempre? Dei-lhe um pontapé com todas as minhas forças. Ele fez uma careta, mas não me soltou. Às vezes pedia que fosse assim, respondeu, cerrando os dentes. Mas outras vezes imaginava-o contigo, dia e noite, possuindo-te, criando a minha filha. E teria podido matar-te por me fazeres isso. De repente soltou-me as mãos e, rodando, despedaçou o punho contra um armário de carvalho. É isso que sentes? Observei com frieza. Eu não preciso de te imaginar com a Leary. Eu vi-te com ela. Estou-me a borrifar para a Leary. Nunca me importou. Cretino, repeti. És capaz de te casar com uma mulher sem a quereres e descartá-la quando... Cala-te, rugiu. Cala a boca, maldita bruxa. E descarregou o punho no lavatório sem deixar de me olhar. De uma maneira ou de outra estou condenado. Se senti algo por ela, sou um mulherengo, desleal. Se não, sou uma besta sem coração. Devias ter-me dito. Para quê? Levantou-me com um puxão. Terias girado sobre os calcanhares para me abandonar sem dizer palavra. E depois de te ter voltado a ver, teria feito coisas bem piores do que mentir para te manter comigo. Apertou-me com força contra o seu corpo para me beijar longamente e com dureza. Os meus joelhos perderam a força. Lutei para me manter racional, agarrada à recordação dos olhos furiosos da Leary e do seu grito. Ele é meu. Isto não faz sentido, disse eu, afastando-me. Não consigo pensar com clareza. Vou-me embora. Lancei-me para a porta, mas ele segurou-me pelo pulso e voltou a beijar-me com tanta força que me deixou um sabor de sangue na boca. Não havia no gesto afeto nem desejo, só paixão cega e a vontade de me possuir. Já não falava mais e eu também não. Afastei a boca e dei-lhe uma violenta bufetada, curvando os dedos para o arranhar. Ele lançou-se para trás com a face novamente ferida. Depois enredou os dedos no meu cabelo e inclinou-se para me beijar de novo, com deliberada selvageria, ignorando os golpes que eu lançava contra ele. Atirou-me para a cama e ali me imobilizou com o peso do seu corpo. Estava excitado, isso notava-se, e eu também. Minha, dizia ele sem pronunciar uma palavra, minha. Recusei-o com desmedida fúria e bastante habilidade. Tua, dizia o meu corpo, tua e maldito sejas por isso. Estávamos a fazer os possíveis por nos matar mutuamente, impulsionados pela ira de todos os anos de separação. Eu pela sua decisão de me enviar de volta. Ele pela minha partida. Eu por Leary, ele por Frank. Cabra, ofegou, rameira. Vai para o inferno. Puxei-lhe os cabelos para lhe baixar o rosto até a mim. Caímos da cama para o chão, feitos num emaranhado, e rodámos de um lado ao outro entre maldições balbuciadas e palavras por terminar. Não ouvi o ruído da porta abrir-se. Não ouvi nada, ainda que ela nos devesse ter chamado mais de uma vez. Surda e cega, não atendia a nada, senão a Jamie. Até que a chuva de água fria caiu sobre nós. Jamie ficou petrificado e empalideceu. No seu rosto só ficaram os ossos marcados sob a pele. Eu senti-me aturdida. Do cabelo de Jamie desprendiam-se gotas de água que caíam sobre os meus peitos. Por trás dele vi Jenny, tão branca como o irmão, com uma caçarola vazia na mão. Basta, ordenou. Tinha os olhos revezados pela cólera e o horror. Como podes fazer isto, Jamie? Montar a tua mulher como uma besta sem sela, não te importando que te ouçam por toda a casa. Ele separou-se lentamente de mim, pesado como um urso. Jenny tirou um cobertor da cama e lançou-me sobre o corpo. Jamie levantou-se devagar e ajeitou as calças rasgadas. Não tens vergonha? Exclamou ela, escandalizada. Jamie fitava, como se nunca tivesse visto semelhante criatura e estivesse a tentar adivinhar quem era. Das pontas do cabelo caíam-lhe gotas de água sobre o peito nu. Sim, disse por fim, suavemente, tenho vergonha. Parecia desconcertado. Fechou os olhos, percorrido por um profundo estremecimento, e saiu sem dizer palavra.